A simples presença de alguém em local de crime, para que tenha relevância penal, deve significar qualquer gesto ou atitude na contribuição da ação criminosa, pois a conduta passiva, sem vínculo nenhum a unir as atividades em concurso, é insuficiente para o reconhecimento da coautoria ou mesmo da participação. Ante o exposto, é a presente para absolver o réu, expedindo-se alvará de soltura. Eu sou mais um suspeito, suspeito da cena que faz a revolução. Num farol da cidade rumo à sua mansão, granada na mão, te pressionando, querendo cofre aberto. Joia, história, tesouro, objetos, projetos valiosos, planos ambiciosos. Atento a qualquer movimento, suspeito, protegido por Deus que também protege os parceiros. Negros guerreiros, revolucionário, lutador, cavalo machador, sofredor. No cérebro, a febre, no olho, veneno, transborda e arrancou. Arrancou, que o sistema criou. Atrás das grades, através das correntes, coronhada nos dentes, roda o tambor. Do oitão aniquilado num DP, o delegado opressor. Pressão psicológica, agressão ao cidadão comum, considerado raça inferior. Me agredindo, forçando a assinar o B.O. que B.O. que B.O. que B.O. Guerreiro da quadrilha, do lado que o sol nasce. Israel, Jerusalém. Aqui também tem gente que carrega cruz, cruz. Cada um carrega a sua cruz. Uns pega a Bíblia pra se afastar, outros pega a Bíblia pra manipular. Outros nem ora, nem reza, nem Bíblia pega. E crê em outros deuses, pede aos orixás pra cruzar o seu corpo. Pede poder, pede pra ver os inimigos mortos. Pede mais, pede o que quiser pro Satanás. Só não se esquece que a verdade prevalece. Certo ou errado, culpado, inocente, suspeito, gueto.